nacional africana é infinita, na busca do consenso e da reconciliação bonita. Na verdade, o meu foco é uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade, que trata da importância das alianças umas com as outras, o relacionamento das pessoas umas com as outras. O mundo não é uma ilha, está provado presente. Isolados somos ilhas, juntos somos continentes. Solidários, somos gente amada. Solitários, somos peças enferrujadas. Eu sou porque nós somos, tu és porque nós somos, ele é porque nós somos, ela é porque nós somos. Eu sou humano e a natureza humana todavia implica compaixão, partilha e empatia. O Ubuntu, a filosofia africana por excelência, que nutre o conceito de humanidade na sua essência. Eu sou porque tu és, tu és porque eu sou, tu és porque eu sou, eu sou porque tu és. O Ubuntu é existência, existência somos nós. O ponto é a ciência, a nossa força, a nossa voz. Eu sou porque tu és, tu és porque eu sou, tu és porque eu sou, eu sou porque tu és. O ponto é a existência, a existência somos nós. O ponto é a ciência, a nossa força, a nossa voz. Entre receber e dar, o prazer está na entrega. A lei tão alberga, o bem legalizar. Queria sim adiar, mas o tempo não posterga. Sempre porque nós somos antes do nosso querer. É a natureza da vida, a filosofia de viver. Fazer o bem faz bem, aprendemos desde o berço. Dar sem olhar a quem, o amor não tem preço. Ser um pro outro, não há outros. Somos todos, somos lodos, somos só, somos nós, somos sopros. Do mesmo vento, ar do mesmo repente. Respiramos a mesma aragem, sentimos mesmo alento. Fala com Moshi, como Zamba ensinou. Ser porque nós somos, como África orientou. O ponto é poder, é saber ganhar. Não há nada melhor que o dom de partilhar. Eu sou porque tu és, tu és porque eu sou, tu és porque eu sou, eu sou porque tu és. O ponto é existência, existência somos nós. O ponto é a ciência, a nossa força, a nossa voz. Eu sou porque tu és, tu és porque eu sou, tu és porque eu sou, eu sou porque tu és. O ponto é existência, existência somos nós. O ponto é a ciência, a nossa força, a nossa voz. Eu sou porque tu és, tu és porque eu sou, tu és porque eu sou, eu sou porque tu és. O ponto é existência, existência somos nós. O ponto é a ciência, a nossa força, a nossa voz. A nossa força, a nossa voz. A nossa força, a nossa voz.